foi você, não foi ninguém. Tudo que se ganha nessa vida é pra perder. Tem que ser assim, tem que acontecer. Nada permanece inalterado até o fim. Se ninguém tem culpa, não se tem condenação. Se o que ficou de um grande amor é solidão. Se um vai perder, outro vai ganhar. É assim que eu vejo a vida, ninguém vai mudar. Eu daria tudo pra não ver você cansada, pra não ver você calada, pra não ver você chateada, cara de desesperada, mas não posso fazer nada. Não sou Deus, não sou o Senhor. Chumbada, baleada, arriada, a mulher abandonada, mas não posso fazer nada. Eu sou só um compositor popular. De um grande amor é solidão. Se um vai perder, outro vai ganhar. Pois é assim que eu vejo a vida, e ninguém vai mudar. Eu daria tudo pra não ver você cansada, pra não ver você calada, pra não ver você chateada, cara de desesperada, mas não posso fazer nada. Não sou Deus, não sou o Senhor. Daria tudo pra não ver você chumbada, baleada, arriada, a mulher abandonada, mas não posso fazer nada. Sou só um compositor. Ooh.